Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Vamos conversar com o responsável pelo agrupamento de escuteiros de Lagiosa do Mondego, a chefe Estela, e também com o chefe Vítor, o chefe Pedro, a chefe São, e ainda com a Bia, Beatriz Bernardo. O escutismo é um movimento universal. Em Portugal existe há mais de 90 anos, envolvendo mais de 60 mil jovens. Procuraremos saber que tipo de formação integral é transmitida a estes jovens, a quem o Papa pede para que não deixem de ir na corrente, para que não se deixem ir na corrente, mas que pelo seu testemunho e pelo seu exemplo vão contra a corrente. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Uma saudação especial para todos os que nos escutam. Vou então conversar um bocadito com o chefe Estela e depois já conversaremos um bocadinho com todos. Está ali o chefe Vítor Asterix, não é? Ansioso também para falar, mas agora primeiro vou falar com a chefe Estela. Ok. Chefe Estela, vou-lhe começar em primeiro lugar por pedir, portanto, que nos faça um historial do agrupamento de Lagiosa de Mondego. Sei lá, em que ano foi fundado, quando são, como é que começaram? O agrupamento existe desde 2007. Ele foi oficializado em 18 de fevereiro de 2007. Depois de muita luta, de muito trabalho, para conseguirmos que o assistente, que o paro pudesse, que na altura estava aqui, nos aceitasse, lutámos muito contra a corrente, que é aquilo que o Papa nos quer. E felizmente, e graças a Deus, conseguimos em 2007 oficializar o agrupamento. Depois de 2 anos de... Mas então era o padre que não queria? Era o padre que não queria, porque é uma situação também um bocado, pronto, caricata, porque nós, eu e o chefe Vítor, já viemos do agrupamento de Segurico da Beira, onde ele foi fundador, e eu fui com ele passado um ano. Porque também achei que era importante o movimento e que fazia algum sentido na minha vida também ser dirigente do CNE. E como o senhor padre vive em comunidade com outros parques em Celurico da Beira, não queria, por força nenhuma, que nós viéssemos para a Lagiosa e sim continuássemos em Celurico da Beira. Era uma questão de ciúmes. Não é que em Celurico não havia condições para a gente continuar, e até porque os miúdos que na altura frequentavam o agrupamento de Celurico da Beira já eram apenas e só os que nós levávamos da Lagiosa do Mondego. Porque sabe como é, infelizmente. Guerras de ciúmes, invejas e pronto, e a sede de poder de certas pessoas levaram que o agrupamento de Celurico da Beira se degradasse de tal forma que já não havia condições para continuarmos a fazer o trabalho que é importante fazer e que nós tentamos fazer no nosso dia-a-dia também. Já era impossível fazermos em Celurico da Beira. Então, e quantos miúdos é que aqui têm no escutismo? Neste momento temos 40 miúdos. Temos um efetivo total de 50 elementos. É, Celurico era muito mais? Ou... Não era. Começou-se, e como aqui também, né, nós há 2 anos tínhamos 70 elementos, não é? Para uma aldeia era um número bastante significativo. Em Celurico começaram com 100 e tal miúdos, depois terminámos já com 10 ou 12. Pronto. Também foi, sei lá, para aí 10 anos de escutismo em Celurico da Beira. Mas não é normal, pois não. Não é. Pois, não, normalmente é normal. A tendência é para que as pessoas acabem por se juntar umas às outras, não é? E que haja muitos miúdos. Aliás, o escutismo é um movimento extraordinário e muito apreciado no nosso país e por todo o mundo. E do modo geral, a tendência é crescer. Eu estou a pensar na minha paróquia, que não é a paróquia da rádio, e portanto também começou com 40 ou com 50 e hoje não sei quantos é que tem, mas a verdade é que pronto, foi crescendo e a tendência é para crescer. E é isso que nós queremos e é isso que nós nos propomos. No entanto, sabe, lá está a gente rema e luta contra a maré, porque as pessoas, não digo a generalidade, mas muitas pessoas veem na farda do escoteiro uma forma de se projetar na vida. E foi isso, é aquilo que eu penso e acho que não estou todo errada. Muitas vezes as pessoas valem-se a farda do escoteiro para subir e se mirar na vida, percebe? Por isso é que eu acho que estes movimentos que deviam ter uma dimensão muito abrangente acabam por ser diminuídos e insignificantes porque as pessoas que ingressam não têm a noção, não têm a percepção do que é ser escoteiro e viver o escotismo na sua plenitude. Há pouco disse, quando a Igreja se introduz, portanto, não é só no escotismo, acho que é em qualquer atividade, e isto é terrível, penso que de alguma forma desfaz tudo, não é? Portanto, é terrível. Acho que é das coisas piores que podem acontecer. Então agora vamos deixar o sino dar as badaladas, não é? Quando eu era garoto, apareceu lá na minha terra um circo e dizia... Lá está o filho a bater no pai. Não sei se não, mas realmente pronto. Agora ele já passou. Então, o chefe Vítor Astérix, você foi um dos fundadores do agrupamento de Solurico, não é? Fui um dos fundadores do agrupamento de 1094, Rico da Beira, e depois vim para aqui para a Legião, também sou um dos fundadores também. Quando depois aqui, fundaram um agrupamento dá muito trabalho, não? Pois, uma pessoa parte do zero, não é? Como parte do zero tem que se arranjar desde adultos, que é que muita gente não quer, dos miúdos, das infraestruturas, de materiais, tudo o que é necessário, porque só assim é que pode funcionar um agrupamento. E se fosse hoje, ainda estava disposto a dar uma colaboração para fundar outro, aí no outro lado qualquer ou não? Em princípio sim, porque eu sou escoteiro desde 95, tenho um percurso de escotista assim já um bocado rico, que é o termo, e eu gosto e adoro o escotismo. Chefe Estela, se aparecesse outro agrupamento cá no concelho, o que é que acha? Era bem, era mal? Eu acho que era bom. Era bom por um lado e, não, e menos bom por outro, porque o concelho não é muito rico em crianças e isso iria não ser muito positivo, porque talvez as crianças debandassem todas para um lado e deixassem o outro sem nenhuma delas, não é? Aí já não há muita reta intenção. Chefe Vítor, há quantos anos anda no escotismo? Desde 95. Desde 95, temos que fazer contas? Há 20 anos. Há 20 anos, está a fazer mais ou menos 20 anos. E desde estes 20 anos, quando eu tenho participado a nível nacional e regional em maior parte das atividades. Já tive 7 regionais e 4 nacionais, como estive presente. E também tenho o curso de formador e também dou formação aos adultos e aos miúdos. Nacionais e regionais e no estrangeiro, nunca esteve? Não, nunca fui. Não. Ah, mas é uma pena. Até porque dizem que todo escotista devia fazer um jamboree. É, pois, exatamente. É uma pena, não é? Pois, é, mas... pois, ou da vida, ou de... Pronto, não estou um bocadinho motivado para isso. Mas a nível regional e nacional, quando posso, estou sempre presente. E a chefe Estela, há quantos anos anda nisto? É um ano antes. Foi 2 anos antes. Ou seja, 18 anos. Há 18 anos também. 18 e 20 anos. Até e o chefe Pedro? Eu estou no escotismo desde 85. Embora, está também há 20 anos. Não estou há tantos anos porque tive um entregue no... Está bem, Pedro. Também é bom, às vezes. Uns aninhos jeitosos. Entretanto, agrupei novamente aqui na Lajosa desde há 2 anos atrás. Está bem. O chefe Pedro está com que secção? Estou com a segunda secção. Estou com os exploradores juntamente com a exceção. Exploradores. Aí fazem os dois parte da mesma... Fazemos parte da mesma equipa. Da mesma equipa, está bem. E a chefeção, há quanto tempo é que anda também aqui no escotismo? Oficialmente há 2 anos, foi quando fiz a minha promessa, mas já talvez há 4 ou 5 anos. Está bem, também. Então, e a Bia? A Bia, há quanto tempo é que anda aqui no escotismo? Há 6 anos. Há 6 anos. Gostas de andar no escotismo? Gosto muito. Gostas muito. Como é que foi? Vieste cá por tua iniciativa, foram os teus pais que te trouxeram, como é que fizeste? Conta lá. A minha irmã já cá estava e eu gostava de fazer as mesmas coisas que ela fazia, que ela fazia muitos acampamentos, divertia-se e eu queria experimentar também. Eu vim para cá, experimentei, gostei e continuei. Até agora continuo. Então, Bia, diz-me lá, tu gostas mais de agrupamentos ou gostas mais de estar aqui nesta sala da junta a fazer trabalhos? Agrupamentos, ok. Sim, agrupamentos é melhor porque conhecemos pessoas novas, enquanto aqui também fazemos coisas divertidas e várias coisas diversas. Também aprendemos e tudo. Podes conhecer pessoas novas ou podes não conhecer, porque se fizeres o agrupamento só com pessoas do... Sim. Não é? Tanto, fazer agrupamentos só com pessoas do agrupamento acabas por... Mas pronto, quer dizer, acho que é mais interessante, não é? Portanto, exatamente, pronto, é mais divertido. Muito bem, o que é que vocês costumam fazer nos acampamentos? Nestes acampamentos que são por aqui assim mais próximos, onde é que vocês costumam ir? Bia, conta lá. Nós às vezes ficamos por aqui, fazendo-nos acampamento. Onde é que costumas ir? Aqui até ao pé do rio? Onde é que costumam ir? Na Ratoeira. Sim, na Ratoeira. Ali, aqui também na Legiosa, também já fizemos. Na Aldeia Rica. Também pronto, já fizeram bastante. Sim. O que é que vocês costumam fazer num acampamento? No acampamento aprendemos a entrar em contacto com a natureza, a estarmos juntos uns com os outros e também a fazermos jogos, a divertir-nos. Também às vezes fazemos nós a nossa própria comida e é divertido. Está bem, é divertido e é instrutivo, não é? Sim, senhor. E também vos ensinam a fazer mesas e bancos? Sim. Quem é que te costuma ensinar? É a chefe Estela, ou a chefe Vítor, ou a chefe Pedro, chefe São? Quem é que costuma? São todos. São todos. Muito bem. Sim, senhor. É mais mesas ou mais bancos? Mesa. Sim, mesa. Com banco. Sim, sim, com banco. A última que foi feita, inclusive, foi mesa e banco. Mas como dos escuteiros, não é? Pois, como não tive. Como foi por causa do pé. Houve um último acampamento. A nossa Bia teve que regressar mais cedo a casa porque fez uma entorcinha. Chefe Vítor, era difícil, e também para a Estela, e aliás aqui para o chefe Pedro, porque todos eles têm muitos anos, já me digo aqui para a chefe São. Não, está, antes, está, na minha está... vida académica, e deixei esta parte pois. Para agora. Há quem diga que é difícil viver sem o escotismo. O que é que vocês acham? Pronto, é assim, eu vou andar um bocadinho para trás, porque foi assim. Eu estive, acho que 9 anos, em Celurico. Então houve alguém que disse para eu vir para a minha terra. E foi o porquê de eu fundar um regimento aqui na Legiosa. Se realmente eu formei um na Legiosa, é por causa do escotismo. Eu vivo o escotismo. Porque quem vem para o escotismo à espera de recompensa monetária, não há. Quem vem para aqui, vem com vontade de trabalhar e servir os outros. Muito bem, mas há quem diga que não consegue mesmo, pois, que não consegue viver. Acham que formam uma família, não é? Pois. Até porque eu falo por mim. Eu já pronto, há 18 anos nisto. Há 3 anos atrás eu terminei a minha licenciatura em solicitadoria e nunca deixei o escotismo. Nunca deixei os miúdos, nunca faltei um sábado, apesar de pronto, ter a minha vida profissional, familiar. Nunca fiz questão de estar sempre presente com eles nas atividades, para também os sensibilizar e fazer-lhes ver que não só o estudo faz parte da vida. E se nós quisermos, conseguimos estar um bocadinho em todo lado. Não, não é pelo facto de eles andarem a estudar, porque hoje em dia... vivem mais e só após tudo, não é o facto de estarem a estudar que devem descurar o agrupamento, o escotismo, porque o escotismo faz parte da educação diária deles e também os ensina a serem organizados, metódicos, responsáveis, todos esses valores e princípios que eles hoje não sabem viver e não têm noção.

Portanto, e todo este período com as quatro secções. Vocês têm cá as quatro secções, ou não? Neste momento não temos. Porque desde nós a miúdos também não é possível tê-las, isto é assim mesmo. E portanto, isto é o problema. A culpa já não é vossa. A culpa é da sociedade. Isto é outra música. Que eles entram na universidade, acabou. Nós tínhamos quatro caminheiras que ingressaram na universidade e nunca mais voltaram ao agrupamento. Para vocês que têm 20 anos de escutismo, alguns já, não é? Como chefes, os miúdos, de há 20 anos para cá, mudaram muito. Muito. Muito. Mais reservados. Mais reservados e não só. Também, pronto, porque a sociedade assim o permite, também com menos vontade de aprender. Acho que eles são uns miúdos que eu vou aqui empregar uma expressão que o nosso assistente regional, que infelizmente já não está entre nós, já partiu para o grande acampamento há uns aninhos bons, dizia que os nossos meninos começam a ser uns meninos descafeinados. Não têm aquela garra que é necessária para agarrarem as coisas e vivê-las com intensidade. E nota-se que os miúdos também, pronto, lá está, têm outras formas de se divertirem. E por vezes pois tem, escutismo, é isso mesmo. O escutismo já não lhes diz grande coisa. Há 20 anos eles não tinham o que têm. Não têm. E por isso mesmo, às vezes eles dizem, eu chefe, fico em casa a estudar. Mas não ficam, porque eu faço questão de ter o meu Facebook constantemente ligado e eu apanho-os lá. Pois. Portanto, é a internet, mas também não é só a internet. Depois os pais também os ocupam. É a música, é o teatro, é a ópera. É o hipismo, é a natação, é tudo, não é? Karate, eu estou super, super, não é? Mas é impossível compatibilizar muito. Tudo. Não, mas eu não estou a dizer. Vontade. Eu falo para o meu filho. O meu filho também tem. Anda na música no conservatório, anda no judo e também não deixa o escutismo. Depende dos pais. Os valores têm que ser transmitidos em casa. Quando a família não transmite os valores, não é a nossa sociedade e não é nós no escutismo que vamos conseguir dar a volta à nossa atualidade atual. Portanto, o chefe Pedro acha que sim, acha que os valores têm que vir de casa. Os valores começam em casa e nós estamos cá para fazer um complemento, estamos cá para dar o apoio necessário e que é fundamental também. Será que os pais, alguns pais hoje também já não têm valores para transmitir? Diga lá, chefe São. Não têm, de forma não alguma. Tem, não têm, não têm. E quando assim é, lá está, tem que ser o escutismo. Devia ser, casa. Pois, devia ser a escola a complementar, tem que ser a igreja, mas quer dizer, os pais são os primeiros, mas quer dizer, quando eles se metem... Tanto que nas escolas a falta de educação não é problema dos professores, é problema dos pais. Eu tenho uma filha com 10 anos e tenho a idade de muitas mães e de muitos pais, mas não permito à minha filha fazer aquilo que muitos jovens fazem da idade dela, nem pouco mais ou menos. Eu tenho de transmitir os valores... E o que é o ideal e o que é o sensato e o que é bom, mas infelizmente isso não acontece. Os pais não têm tempo, não querem ter tempo para educar os filhos. Chefe, nós ficamos chocados quando vemos o que se passa às vezes com os miúdos, na escola, no autocarro, na rua, os vídeos que nos chegam. De facto, esta sociedade está... É assustadora. É assustadora. É assustadora. É assustadora. Estamos a voltar ao... Não sei. É animalesco. As pessoas vivem como animais. Como animais. Eu também acho que sim. Vítor, está para dizer. Eu normalmente costumo dizer, tanto aos pais como aos miúdos, quem vem para aqui, aqui há regras. E tem que ter regras. Quem não gosta de regras não vem para o escutismo. Sim, sim, precisamente. E se você reparar isso, não, aqui há, tem que se incutir regras. A maior parte dos meninos em casa não as tem. Nem eles, nem os pais. Então, como não têm, dá o que dá. Porque nós há pouco tempo apercebemos do que aconteceu em Nelas. Isto, portanto, nós apercebemos do que passa pelo país, basta ligar a televisão para ver de facto o que nos chega. Mas pronto, aqui à nossa porta, de facto, prenderem um miúdo a um poste, despilo, tirarem fotografias. Isto de facto, pronto. Isto a mim faz uma impressão enorme. E é pena que os pais, e eu falo aqui pelo nosso conselho, é pena que os pais não fiquem sensibilizados para o movimento que é o CNE. E nós, eu falo com os pais, e quando falo com eles, digo, deixem vir os vossos filhos, porque eles aqui aprendem outros valores, aprendem a saber estar, a saber ser, saber agir, saber fazer, que é isso que se pretende fazer no agrupamento. Mas, infelizmente, os pais não querem ter tempo para trazer os filhos ao escutismo. Madame Paula, se cá voltasse hoje, o que é que faria? Fugia. Fugia. Eu acho que sim. Não, fugisse, talvez não fugisse, talvez porque, não. Pronto, ele já, sem, já há 100 fugia. Anos que notava que, de facto, era necessário o escutismo. E em boa hora, de facto, teve essa luz para fundar este grande movimento a nível mundial. Mas hoje, se calhar, teria que fazer, criar outros tipos de escutismo, porque realmente a nossa sociedade está a ficar... É por conta à sociedade e às situações que hoje vivemos. Eu de manhã estive a gravar um programa e um dos meus convidados dizia-me que viu um programa num dos canais, eu não lhe vou fazer publicidade, que acho que eles nem merecem, que colocavam, parece-me que já não sei quantas crianças, numa ilha ou algo parecido, em que elas teriam que, para sobreviver, tinham que se matar às outras. Isto não é do nosso plano, não é? Isto de facto, eu não sei como definir isto. Realmente, nós estamos a voltar ao tempo da pré-história, se calhar, ou não sei, quer dizer. Isto tem que dar uma volta, isto eu acho que é um ciclo que está a terminar. Com aquilo que se vê, não é? E os adultos responsáveis não tomarem atitudes para travar todas essas situações e todos esses dramas que se vivem no nosso dia-a-dia. Pois, o problema está aqui, Dona Estela, é isso. É. Quer dizer, os adultos têm que tomar, têm que fazer alguma coisa, porque é uma indiferença. Não é comigo, deixa andar. Mas não pode ser, quer dizer, isto está com todos nós. Tal e qual. Sabe que eu já pensei, já ponderei várias vezes. Deixar o escutismo, porque é assim, nós somos casal, não é? E o escutismo muitas vezes também se reflete na nossa vida familiar e por vezes não da forma, não pela positiva, mas sim pela negativa, percebe? Porque, pronto, cada um de nós tem a sua maneira de ser, de pensar e às vezes também entramos muito em choque, digamos assim, porque não vemos as coisas da mesma forma. E eu já estive também para deixar. Também não temos que ver. Claro, porque, certamente. Porque quer dizer, quem pretende fazer iguais os sexos diferentes, quer dizer, isto é outro disparate, não é? Isto é outro disparate grande. Porque cada um vê as coisas à sua maneira. Portanto, não temos que ver quantas vezes pronto, eu tenho dito. Somos diferentes. Sim. Isto nota-se nas pequenas coisas e até nas grandes coisas. Ah, eu vou à casa de uma pessoa, se me perguntarem quando regressei, de cor era a cor da sala, sinceramente, que raramente eu fixo. Mas quer dizer, se for uma mulher, consegue ver quantos bíblos lá estão. Mas pronto, nós somos diferentes. É, claro que sim. Eu costumo dizer, eu pelo trabalhar de um carro, eu sei que marca é. E se calhar a minha mulher olhar para o carro não sabe que marca é. Portanto, portanto, somos diferentes, não nos podem querer fazer iguais. Certamente. Portanto, e por isso. Não é isso, não é, pronto, também não era isso que eu queria dizer. Temos é que nos respeitar, tolerar e aceitar aquilo sim, sim. que... Mas, pronto, o facto de depois eu pensar e fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que eu já vivi no escutismo, as crianças que nós temos connosco, que estão à espera de nós para aprenderem coisas novas e nós também aprendemos com eles. E então é isso que me leva a continuar, porque a vida não está fácil, vivemos uma vida de loucos no nosso dia-a-dia, mas pronto, eu quero continuar e quero também educar pelo exemplo, não é? No meu dia-a-dia e com eles também, e incutir-lhes qualquer coisa de novo e qualquer coisa de bom. E eu digo-lhes que muitas vezes não são vocês que têm que mudar em função dos outros. Vocês, como escuteiros, têm uma obrigação e têm um dever. É fazer com que os outros mudem. sejam como vocês e não vocês como eles. Pois, todos temos que puxar para cima, não é? Precisamente. Exatamente, no mesmo sentido. Exatamente. Agora há muito quem puxa para baixo. O facto de estarmos ocupados, como está a dizer, eu acho que é bom, porque se não estamos ocupados, se calhar é muito pior, e nós vemos, olhando para a nossa sociedade, se calhar a desocupação é que faz tanto mal, é que faz com que as coisas não estejam tão bem. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo, às 9 e à segunda-feira, às 19. Conversamos com o responsável pelo agrupamento de escuteiros da Legiosa do Mondego, a chefe Estela, e com o chefe Vítor Asterix, o chefe Pedro, a chefe São, e também com a Bia, que agora já perdi aqui o nome, a minha memória também é fraca, e agora onde é que eu vou encontrar? A Bia, que é a Beatriz Bernardo. Sim, senhor. Pronto, então vamos continuar a conversa. Eu tinha aqui uma questão para colocar, que era a seguinte. O Papa disse que a nossa sociedade... É o nosso assistente. É o vosso assistente. Deixa eu ver. Falamos noutra hora. O Papa disse que a nossa sociedade está cheia de ídolos e que precisamos de os destruir. Notam isso, que os miúdos estão cheios de ídolos, ou não? Sim. É. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Mas esse é um ídolo, que é um ídolo positivo, que não é pela negativa, sim. Que é uma pessoa que também é sensível a certos problemas que se passam com a sociedade e com pessoas e que ajuda, mas sei lá, são os ídolos da televisão, estes bonecos, são os ídolos que pessoas que vão e que estão 2-3 dias à espera, acampam para arranjar um bilhete para ver um concerto. E não perdem tempo para vir aos escuteiros. E não perdem tempo para vir aos escuteiros. Exatamente. O grande problema é a diversidade que eles têm. Que conseguem encontrar sem terem que procurar muito. E sem esforço. Eles esforçam-se. Ó, chefe Pedro. Então eles fazem centenas de quilómetros para ir à procura de um concerto. Mas se calhar aqui esforço no escutismo, nós a fazermos uma atividade para irmos fazer um raid ou para um acampamento que tivessem que andar bastante, se calhar não havia esforço da parte deles. Nem todos têm o dom de ter o escutismo no corpo e no sangue, que é mesmo assim. É por ter alma para ser escuteiro. O senhor Padre Soares diz. Há 2 anos, no encontro regional de dirigentes, de chefes de agrupamento e assistentes de agrupamento, ele chamou-nos a atenção para isto e focou isto muito bem. Atenção, que nem todos os miúdos têm tendência e a potência para serem escuteiros. Claro, pronto, e aí não vale a pena estarmos a contrariar. Cada um segue o seu caminho. A meta é uma, e não sabemos qual é, que é Jesus Cristo. E portanto os caminhos são muitos, por isso podemos seguir vários caminhos, desde que a gente chegue à meta está tudo bem, e portanto contrariar não vale a pena. Agora, em relação aos ídolos, eu estava a ver que se encontrava um testemunho de um chefe de agrupamento que há vários anos teve uma conversa comigo e que me deixou de facto muitíssimo bem impressionado. De tal forma que eu guardei o que ele me disse. O chefe de fevereiro de Santa Combadão disse-me o seguinte: quando ensino a fazer um nó ou uma mesa, isso é apenas um trampolim para dar a conhecer melhor Jesus Cristo. O objetivo não é ensinar a fazer nós ou mesas. Se a parte espiritual não estivesse presente, a parte prática não tinha nenhum interesse. Como é que vêm estas palavras do... Concordo plenamente. De facto. Ele teve coragem para dizer isto, porque às vezes as pessoas têm respeitos humanos e de facto, pronto, evitam falar disto. E ele dizia também em relação aos ídolos. Para mim, o ídolo há só um, é Jesus Cristo, e está aqui muito perto. Portanto, não há mais ídolos. Pois, por isso nós fazemos parte do Corpo Nacional de Escutas, que é um movimento católico, não é? Estamos inseridos numa paróquia, fazemos todo o serviço que nos é pedido pelo nosso assistente, que é também o párroco, do todos os terceiros sábados do mês nós animamos a Eucaristia também, porque faz parte dos objetivos deles também a parte espiritual. Eu também acho, e até porque na metodologia dos Lobitos, que é a primeira secção, que inclui os miúdos dos 6 aos 10 anos, o melhor amigo é Jesus. Portanto, é nesse sentido que nós trabalhamos os miúdos, para que eles também sintam que há alguém, há algo acima de nós, e que nos faz viver esta vida, e que nos dá tudo aquilo que nós temos, aquilo que os pais têm também, que não vêm por acaso, não vêm do nada. É Jesus que está presente em tudo aquilo que nós somos e que nós temos, e que também têm que ter essa noção. Há escuteiros que também não são, pronto, tanto pode ser a chefe Stella como outro qualquer, quer dizer, estamos a conversa, isto é uma conversa amena entre todos, e portanto não, ou até dirigir a pergunta a um e responder a outro, não tem mal, quer dizer, acho que isto é assim mesmo. Quanto mais diversidade, diversidade na unidade, portanto no fundo é o importante. Há também agrupamentos que não são cristãos, há escutismo que não é católico. A Associação dos Escuteiros de Portugal inteiro. Enquanto que nós os miúdos, nós adultos, para ingressarmos no escutismo do CNE, temos que ser batizados. É uma das condições. Se os batizados, não podem entrar. Enquanto que os do AEP, qualquer religião pode haver. A formação deles é capaz de ficar mais carenciada. Não tem a parte espiritual, porque o resto é. Sim, mas ó, chefe Fita, mas essa é a mais importante. Precisamos. Nem que a cá fica. Pois, tá, é uma verdade, mas são opções, não é? Porque eu estou de uma outra religião e gosto do escutismo. Não posso estar nesta, não é? Pois sim, não, pronto, e temos que respeitar os outros. Mas isso não significa que a gente não tenha opinião. O que eu estou a dizer é que se calhar é uma mau opção deles. Até porque... Com vista ao nosso fim último, e que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 ou 30 anos, não interessa. É uma coisa que nós não temos na mão e que um dia vamos ter que dar contas. Portanto, se calhar eles já não andam a perder tempo com coisas que são as mais importantes. Não têm sumo. Não têm sumo, não é? Precisamente. Até porque, desculpe interrompê-lo, nos 2 anos que nós andámos aqui a tentar que o Sr. Padre nos aceitasse, ponderámos, sinceramente, irmos para ingressar na Associação dos Escuteiros de Portugal, porque nós queríamos à viva força viver o escutismo. Claro que nós, como viemos do agrupamento católico, do CNE, não queríamos de forma alguma deixar o CNE e ir para a Associação dos Escuteiros de Portugal. Mas se não houvesse outra alternativa, nós iríamos. Claro que iríamos vivê-lo de outra forma, uma vez que nós já estávamos habituados a viver a parte espiritual. Sim, sim, sim, sim. Iríamos vivê-lo de outra forma, mas também não ficaríamos sem escutismo na religiosa de Mondego. Falando assim, é que eu conheço um agrupamento da AEP em Lamego, que eles vão à missa como vão os do CNE. Só não têm é o assistente, que não tem, não é obrigatório ter assistente. Pois, pronto, eles fazem o curso religioso como nós. Eles são católicos, mas estão num... Falta-lhe essa parte, eu penso que sem a parte espiritual vai ser difícil dar a formação integral, não é? Porque sim, a formação integral é um todo. E eu tenho uma ideia, não sei, eventualmente... Não, também não estou errado. Dizer que estava errado, não estou. Porque através da parte espiritual nós chegamos a todas as outras. Quer dizer, se a parte espiritual for forte em nós, eu tenho dito isto e penso que nos estou a dizer em disparate. Se nós tivermos uma parte espiritual forte, nós somos melhores professores, somos melhores pais, somos melhores maridos, somos melhores familiares, somos melhores amigos. Porque esta mexe com todo nós, com todo, connosco. Somos melhores na parte social. Eu penso que isto, pronto, eu penso que esta parte, a parte espiritual, mexe com o nosso todo. Não sei. É verdade, até porque é aquilo que eu digo aos pais, é que... os miúdos devem viver também esta experiência, porque eles, antes de serem bons profissionais, têm que ser bons cidadãos. E se não forem bons cidadãos, não conseguem ser bons profissionais. Ó, Bia, lá está o filho a bater no pai, não é? Olha, olha uma coisa, tu na igreja fazes parte de alguma coisa, não? Dos acólitos, não? Eu sou a católica. És católica. Tu és católica, pois és batizada, és católica. Ajuda a dinheiro, você. Sim, mas não tens nenhuma função na igreja? Sim, às vezes, porque eu não tenho a insígnia. E quando falta algum membro que é católico... Acólita, ela é acólita na terra onde ela vive, porque ela não é da Legião. Ah, não? Aliás, tu de onde é que és? Aliás, eu sou dali da Aldeia Rica. Tem uma particularidade muito grande. Somos um agrupamento com cerca de 50 elementos, mas estão deslocados. Vem aqui ou de uma aldeia, ou de uma vila, da cidade da Guarda. E podemos ser poucos, mas somos bons. Sim, sim, pronto, chefe Pedro, há diversidade também, até porque pronto, a religiosa não é muito grande e isso é uma forma, portanto, de colmatar esse problema. Diga, chefe. Mas falando assim, nós se estivéssemos à espera dos miúdos da Legiosa, o agrupamento não existia. Temos meia dúzia tanto. Pronto, é bom. É bom. Não existia, porque nós miúdos temos. Mas não aderem, uns vêm e depois fazem atividades, depois vão-se embora, nunca mais voltam e por aí fora. Oh, chefe, mas hoje é assim. Os agrupamentos de escola hoje andam a pescá-los, as creches andam a pescá-los, os lares andam a pescá-los. E pronto, sim, por tudo, não é? Exatamente. Ela é a sociedade que temos, infelizmente. Bia, tu também fazes uma BA todos os dias ou não? Ah, não fazes, não. Já vi que não sabes o que é. Aqui o chefe Pedro e a chefe Sam é que são os culpados. Não te dizem isso? Não. Então? Porque assim, nós tentamos sempre fazer uma boa ação todos os dias. Oh, mas muito bem, vezes, ótimo. Mas às vezes não conseguimos. É pronto, mas isso é normal. Até ficavas muito vaidosa se nunca se fizeste todos os dias. Se nós adultos pronto. Conseguimos. Pois, pronto. Mas há a intenção de fazer todos os dias uma boa ação. O que é que tu costumas fazer, de vez em quando? Conta lá. Nós devemos ajudar todas as pessoas que precisam de ajuda. Exatamente, é uma boa ação. Diz-me lá, será necessário fazer grandes ações ou as pequeninas também contam? Acho que as pequeninas também contam. As pequeninas também contam, exatamente. Até porque, digo-te mais, quem não conseguir fazer pequenas boas ações também não consegue fazer as grandes, não é? É. Madre Teresa de Calcutá, sabes o que dizia? O importante não é o que fazemos, o importante é o amor que pomos no que fazemos, não é? É assim, pegando nas suas palavras e aproveitando a questão da boa ação, não é necessário fazermos a boa ação todos os dias. O Dogan Paulo, na última mensagem que nos transmitiu, ele pedia-nos a todos para deixarmos o mundo um pouco melhor daquilo que o encontrávamos. Embora a boa ação esteja inserida na BA do dia, mas tentarmos deixar o mundo um bocadinho melhor e para mais nos dias que correm, acho que com é fundamental. Mas, chefe Pedro, então se fizermos todos os dias, talvez a gente deixe o mundo um bocadinho ainda melhor. Onde andavas, meu amor? Esperei tanto por ti. Chorei tanto por bem maior. Vivi tanto para chegar aqui. Tanto, tanto que não sabia se era fã. Conhecer o amor um dia, mas na verdade nunca pensei que o meu amor existia. Tanto, tanto que acreditei que entretanto já não sabia se esse tanto que tanto juntei era amor ou fantasia. Fui viver caminhos errados, Na verdade, nunca pensei que o meu amor existia. Tanto, tanto que acreditei que, entretanto, já não sabia se esse tanto que tanto juntei era amor ou fantasia. Na verdade, nunca pensei que o meu amor existia. Tanto, tanto que acreditei que, entretanto, já não sabia se esse tanto que tanto juntei era amor ou fantasia. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o responsável pelo agrupamento de escuteiros de Lajosa de Mondego, a chefe Estela, com o chefe Vitor Asterix, com o chefe Pedro, com a chefe São e também com a Bia. O nosso programa entrou na parte final, já um pouquinho mais curta do que as outras, mas pronto, vamos continuar a conversar enquanto o tempo nos permitir. E vamos então continuar mais um bocadito a conversa. Ó chefe Vitor, há muitos agrupamentos que fazem, há muitos, não sei se são muitos, mas são alguns, que fazem intercâmbio até com outros países, há agrupamentos, por exemplo, de França, que vêm aqui passar uma semanada ou 15 dias e que depois daqui vão para a França e ficam lá também o mesmo tempo. E quem diz França, diz Espanha, diz outro país qualquer. Porque vocês nunca pensaram nisto? Nós, ao fim e ao cabo, pensar já pensámos, não é? Mas muitas vezes também são os custos. E sabe, você sabe que o nosso escutismo, os nossos fundos são zero, não é? Sim. Vocês não sei se sabem, mas eu acho que o pessoal que anda nisto sabe como é que nós compramos, como costumam dizer, que metemos na panela, compramos o sal e água. Ninguém nos dá nada, não é? Fica muito dispendioso. Nós já pensávamos ir à Itália. Era um dos nossos fins à Itália. Mas os dinheiros não dão, os pais não estão muito receptivos a isso. E então já há 2 anos que andamos a tentar isso. Os pais estão, o problema é... Os custos. Nós não temos possibilidades, não há capacidade. A ideia era bastante interessante, irmos a São Francisco de Assis, que é o patrono ouvido, e acho que era fantástico para o agrupamento em si. Mas simplesmente, os custos falam mais alto, não é? Eu tenho falado com outros agrupamentos e às vezes eles conseguem uns subsídios, ou das juntas, ou da Câmara. Aqui não há políticos neste agrupamento. Não. Os nossos estatutos são bem claros. Política à porta. Pode entrar. Está bem, pronto. Nesse caso, pronto, se calhar também é um pouco mais difícil. Portanto, esta carrinha onde nós estamos é para o agrupamento. É sim. Esta carrinha era do pai da minha mulher. E em 2007, quando fundámos aqui o agrupamento, eu pedi-lhe esta carrinha, que ele nunca a utilizou. Estava simplesmente parada no armazém, em Gouveia. E eu pedi-lhe, disse-me que não. Agora, se ele faleceu, eu falei com as herdeiras, que são os três, e disse, olha, tens lá a carrinha, queres-lhes oferecer a carrinha para os escuteiros? E toda a gente disse que sim. Por isso está aqui, não está legalizada, não é? Estou à espera que Lisboa nos manda documentos para se legalizar e nós será, é que temos que os mandar. Será mais uma mais-valia para os cotistas. Sim, pois, eu acho que sim, pode vir a ser, até para fazerem umas viagens, pronto, é verdade que a carrinha não pode levar, não os pode levar todos, mas pode levar uma secção ou várias secções. É uma ajuda preciosa. Eu penso que é mesmo preciosa, ó chefe Pedro, porque eu penso que sair com os miúdos é diferente de estar aqui numa sala, porque o que é que alguém dizia? É possível fazer itinerário, não é? É, portanto, porque há mais tempo, há mais conversa, e podes fazer um trabalho, se calhar, que é muitíssimo mais rentável, fazendo uma viagem, pronto. Eu penso que a carrinha pode vir a ser muito útil, mas diga. A carrinha é uma mais-valia para o agrupamento, porquê? Porque a minha esposa, a chefe Estela, a São e uma outra chefe, em 2012, foram para o acampamento nacional Paidanha. Uma das nossas preocupações é como de levar os materiais. Os miúdos, arranja-se sempre maneira de levar os materiais, as mochilas, as tendas, todo o material que é necessário para um acampamento. Qual é a nossa, como é que devíamos levar as coisas? Então, tivemos que andar a alugar carrinhas para nos levarem as coisas. Assim, com este já temos algo para nos ter uma mais-valia para levarmos as coisas. Com mais um carro nosso? Pois, mais uns carros nossos que andam sempre é o habitual, a baila, e já temos, será que mais seja para transportar materiais para o acampamento, é muito bom. Ó Bia, tu nunca foste a nenhuma jornada, não, também, pois não, a tua idade ainda não permite. Jornadas Mundiais da Juventude? Não, não, pois não, até porque não. Pronto, eu penso que isso é a partir dos 16 anos e tu ainda não tens idade. Daqui do agrupamento, nunca foi ninguém às jornadas? Nós fomos a Fátima. Há dois anos, não foi? Sim. Três anos em maio. O chefe São está a falar de outras jornadas. Está a falar de jornadas Mundiais da Juventude. Não. A Fátima foi as jornadas de... Da Juventude também. Juventude. Pois, está bem, mas que não era... Sim. Aquelas que o chefe Vitor falou há pouco, que foi em Idenha. Idenha. Foste lá, Bia. A Idenha não, também não. Pois, também juntou muito... Daqui foram 15 rubitos e 3 adultos. E eu, como é da praia, também estive lá, não é? Já é habitual também ir todos os anos aos acampamentos nacionais. Muitos colegas vossos têm ido a Santiago também. Pronto, acho que é atrativo. E outros locais, não há dúvida nenhuma. Nós uma vez que estávamos em Estorico, fomos com o agrupamento de Estorico a Santiago. Santiago, como se chama. Mas fomos de carro, autocarro. Fomos ao autocarro, não é? Tudo isso é muito interessante. Ora bem, o nosso tempo vai chegando praticamente ao fim. Eu não sei, deixo ao vosso critério. Não me dirijo propriamente à chefe Estela, mas dirijo-me a qualquer um, mas também à chefe Estela. Se quiserem, neste minuto, praticamente nos falta, dizer assim alguma coisa, dou-vos a palavra. Do contrário, se vocês... Eu deixo aqui uma palavra aos pais, principalmente, que ponderem um pouco e pensem um pouco na educação dos filhos. Pensarem que, antes de mais, que eu já referi há bocado, antes de serem os bons profissionais, terão que ser os bons cidadãos. O escotismo serve precisamente para... Aliás, é parte integrante da educação. Apesar de estarmos 2-3 horas com eles por semana, mas é bom, é ótimo, é positivo, e eu costumo dizer que vamos semeando para colhermos a longo prazo. Não vamos colher os frutos logo passado pouco tempo, mas podemos colher a longo prazo se os miúdos continuarem connosco e quiserem fazer este percurso de vida, porque tudo aquilo que nós plantamos dá frutos, ou bons ou maus, depende, não é? Tudo o que plantamos dá frutos, sim senhor, é verdade. E também se nós víssemos os frutos bons, logo também ficávamos todos vaidosos. Portanto, também não temos que ver. Um dia veremos, se Deus quiser, um dia veremos o fruto do nosso trabalho. Cá também não temos que ver. Muito bem, chefe Vitor, para a despedida, Asterix. Mais alguma coisa? Não, acho que sim, que... do escotismo, pelo menos aqui nós, a nível nacional, tem estado a aumentar, nos últimos tempos aumentou, e isto é uma escola da vida, como diz a Chefe Estela, e é uma escola da vida. Aqui se aprende o bom, porque o mau já aprende aí fora. Agora aqui temos o nosso adulto, temos a incutir. As regras que eles, como é o Pinto Euler disse, as regras que eles muitas vezes não têm. Bia, gostei que estivesse aqui connosco. Queres dizer alguma coisa? Não. Ficamos por aqui. Muito bem. Pronto, também te agradeço por teres vindo, está bem? Chefe Pedro, Chefe São, damos por encerrado o programa. Tentamos agradecer a amabilidade. Pronto, não, eu também agradeço a vossa presença. Também para receber jovens, tá que podem ajudar a formar para uma mulher. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.